E absurdamente precisa ter controle, porque assim, o dinheiro não pode ser o principal fator. E nós vemos hoje nas seleções, né? Seleções que o dinheiro, por exemplo, a gente discutiu isso ontem, né? Se não fosse a atratividade dos grandes contratos na Europa, será que nós íamos ter uma França com 17, 18 estrangeiros jogando? Talvez Não. teria 8, 9, 10 jogadores, sim, mas Não, não. certamente, acho que mudaria um pouco, né? Mas a. Porque tem essa questão, porque se o cara é africano, por exemplo, se o cara não, o cara opta, porque o cara às vezes não pensa na seleção. Eu vou pegar pela cidadania francesa, inglesa, alemã, para ter um passaporte da União Europeia. Com esse passaporte eu posso jogar em qualquer clube da Europa e vou ganhar bem. Se eu tiver lá no, na minha, no meu país, eu vou precisar ser um cara muito bom para poder chegar no clube da Europa. Não, perfeitamente, eles pegam nas coisas de base e levam, tudo agenciado, então tem toda essa questão de empresário, clube, o próprio Messi. O Messi foi com 13 anos pro Barcelona, poderia ter Ele seguramente não quis, pegado né? antes. Houve a tentativa de E, aliciar ele para a Espanha, certamente, ele não quis. sim, ele optou pelo argentino, claro. É mais ou menos um caso parecido, mas aí vai de cada. De personalidade e da pessoa, né? Também tem muito isso. A questão de família, oportunidade, qual é o teu background, o teu passado, das origens, no caso das origens, né? Que tu vem. Então, assim, tudo influencia. Exatamente, tudo isso influencia. Influencia muito. Vamos por aqui. Ayrton, você vem com o próximo destaque que eu vou ali pegar minha Bud, né? Que eu ainda não abri a Bud, tem que tomar a Bud, né? Próxima Bud, vai lá pegar a Bud, tem que fazer sua campanha da Bud aí mesmo. E o Júnior e sua Bud, que hoje é um dia de comemorar em dobro, né? Além do protesto que o Júnior, que você já acompanha aqui com a gente, além tem a comemoração, né? Aí, da classificação da seleção brasileira. Então, com o próximo destaque, vou trazer os memes, né? Aqui. O Fabiano, sabe contra quem o Brasil vai jogar na próxima fase? Croácia? Água! A escola contra. Tá aí, Tem ó, a mesa da avó? Brasil e Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, né? Pra um bom entendedor, fica muito claro aí, você que tá no YouTube tá vendo as imagens, você no rádio, né? É, aquela mesa de bar, aquela mesa da escola amarela, né? Que ela representa o Brasil, e a Croácia é uma mesa de madeira, né? Aquelas cadeiras de madeira. É, e aí é o pano vermelho e branco quadriculado, né? Que é o uniforme da Croácia aí. Um dos memes que rodaram a internet nesse dia de hoje. Que a Croácia tem essa. Parecida aí com esse pano de vó, né? Pano de casa de vó que fica em cima da mesa mesmo aí. Essa É uma quadriculada. toalha da vovó, né? É, quadriculada aí. Um pouco feiozinho, mas é assim mesmo. A Croácia. E aí a galera. E ficar falando também, né, da gente dançando, né, a cada gol dançar, reclamando e tal. Aí o meme aí, né, ah, não pode dançar e a gente dançando, sem tantos minutos. E você assistiu aquela série, não vou lembrar o nome dela em português. A série que É, round 6. Round 6, né, aí um meme aí dele, ó, 6 minutos de partida 0x0, todo mundo feliz, aos 36, 4x0 pro Brasil. Ah, eu confesso que eu não olhei. Ô, Júnior, com a bud dele. Eu Toma. vou tomar um gin tônico. Vou tomar também, mãe. Que hoje merecemos, né? Bah, hoje foi uma apresentação de gala, algo inexplicável. Mas eu queria só comentar pro Júnior um negócio. Na verdade, que não nasceram na França, são três atletas nessa Copa. É o Desai, o Thuram e o Dambala. Não, como é que é? Deixa eu ver o nome dele aqui para confirmar. Eu fiquei na dúvida ontem, olhando. Dembélé? Dembélé? Não, que não nasceram na França. Que não nasceram na França. É o Cavaninga, que nasceu na Angola, o Mandanda, que nasceu do Congo, e o Marcus Thuram, que nasceu na Itália. Todos os outros nasceram na França, mas são de descendência pelos pais de outros países, que poderiam assumir a nacionalidade. Tipo, um italiano que nasceu, filho de italiano que nasceu no Brasil tem descendência italiana. Os outros são nesse sentido, todos nasceram na França, só três que não nasceram na França, mas adquiriram a cidadania francesa para jogar essa Copa. Na verdade, são três não nascidos na França. Mas que tem um trabalho de aliciamento desde pequeno para que o cara fique jogando na França, né? Ah, com certeza. Sim, exatamente. Não, que tem isso sim. Sim, trazem os pais, alguma coisa desse tipo, sim, com certeza. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Vamos falar dos confrontos de amanhã, Ayrton? Amanhã tem as últimas decisões aí dessas oitavas de final, os últimos adversários das quartas. Amanhã vamos ter Marrocos e Espanha, também Portugal e Suíça, que vão fechar uma das chaves lá das quartas de final e um deles vai chegar na semi, né? E depois vamos ter uma pausa aí na Copa do Mundo, é a primeira vez a Copa do Mundo tendo uma pausa aí, alguns dias sem ter jogos. O que é exatamente. Muito triste, né? Porque a gente estava acostumado com três jogos ao dia, daí ficou dois, agora vamos ter pausas. É bom, né? Acordar de manhã no café já olhando um joguinho, é bacana. Exatamente, é muito interessante. Mas é bom ter uma pausa. Eu tô cansado já de narrar jogo. Você tá cansado, Ayrton? Demais. A gente que tá narrando todo dia.